E uma moçada boa, dona de banca de feirinha, vendendo uma frutinha, uma confecção, um peixinho, um franguinho batido, tem muito disso. Os donos de banquinhas aqui em Irauçuba, mas está chegando o primeiro bloco das previsões astrológicas de hoje. Vamos trazer o primeiro bloco das previsões astrológicas do nosso show da amizade. Já fique atento aí, que as previsões astrológicas eu sempre digo para você. Não saia de casa sem antes consultar conosco o seu signo astral, tá bom? Não saia de casa sem antes consultar o seu signo astral. Saber o que os astros estão reservando para você nesta manhã. Então vamos trazer o primeiro bloco das previsões astrológicas de hoje. Fique sabendo. Fique sabendo o que acontece no seu signo. Horóscopo no Show da Amizade. Vamos trazer os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 do 3 a 20 do 4, arianos, muito bom dia, arianos. Quem é do signo de Áries? É a Clarice de Agrovila. É o senhor Pedro da Boa Vista do Caxitoré. É o Cleiton Braga, lá de Quixaba. Muito bom dia para vocês, arianos. Ariano, que tal circular por aí mostrando essa energia para todo mundo? É, o astral de hoje favorece boas amizades e um reforço significativo na sua rede de apoios. Vai ser importante até mesmo para seu trabalho. No amor, seja mais diplomático. Touro, de 21 do 4 a 20 do 5, taurinos, bom dia. A Marli, do bairro do Cruzeiro, é do signo de Touro. Bom dia, taurinos. Boas notícias estão finalmente chegando e você já pode se organizar melhor, inclusive no trabalho. Clima astral ótimo para investir na beleza pessoal e também na saúde. Faça algo novo e se surpreenda. Gêmeos, de 21 do 5 a 20 do 6. Se você é do signo de Gêmeos, bom dia. Bom dia, Kelly, do bairro do Cruzeiro. Bom dia, Duda, do Mocó de Cima. São dos signos de Gêmeos. Pela manhã, se dedique a trabalho e carreira. Discrimine bem o que é mais importante e urgente para ser feito com prioridade. De tarde, tudo fica mais fluido e fácil. Ótimo para marcar aquele hobby happy hour com os amigos. Dar uma voltinha com os amigos faz bem, né? Câncer, de 21 do 6 a 21 do 7. Cancerianos, bom dia, bom dia. Quem é do signo de Câncer? Ah, é a Fábia do bairro do Cruzeiro, Fátima de Quixaba, Gerliene do bairro da Esperança e Ana Célia de Independência. São dos signos de Câncer. Movimento, estudo e informações importantes estão chegando para mudar sua visão. Incorpore o que é útil para seu cotidiano e trabalho. À noite, astral ótimo para receber amigos e dar um toque artístico ao clima íntimo. Olha aí, aba! Canceriano gostou, né, canceriano? É, mas aí, tivemos o primeiro bloco com Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Já já teremos mais com Leão, Virgem, Libra e Escorpião, já já! Chegou a hora, é agora, da nossa charadinha da amizade. A nossa charadinha da amizade está chegando e eu venho trazendo uma que é difícil. Eu sou mal. Ai, miserável. É isso, menino, sai pra lá. Então, vamos trazer aqui a nossa charadinha de hoje. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Eita, a galera gosta, né? De quem é o cantor? Fica mentalizando, ouvindo atentamente, briga até com o menino. Já tô sabendo que tem gente brigando até com o menino quando eu digo assim: quem é o cantor misterioso? Aí o menino começa a fazer barulho. Mas... te cala, menino. Fala com você, meu. Tô ouvindo aqui o cantor misterioso, lá do Nildo. Então, Então vamos lá. Quem é o nosso cantor misterioso dessa manhã? Quem é o cantor? É uma cantora. É não, Nildo. Com essa voz aí, não é não, Nildo. Quem é o cantor? Quem é o cantor? No caso, a cantora. É uma cantora famosa. Muito famosa. Há muitos anos está no ramo de música. Muitos anos. Muito respeitada no Brasil inteiro entre os artistas. Quem é essa cantora misteriosa de hoje? Quem é? Quem é o cantor? Ah, vou facilitar não. Sai pra lá, menino. Facilitar pra quê? Hoje eu ganho de 10-0 dos meus ouvintes. Hoje eu ganho de 10-0 aos meus ouvintes. Não vai ter um que vai acertar essa cantora aí. Duvido, eu dó. Mas vamos aqui agradecer aqui a todos que estão mandando mensagem pra gente. Mandando WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Oi, bom dia, gostaria de pedir uma música do Júnior Viana e ofereço para minha irmã Nara, que está aniversariando hoje. Já desejamos aqui felicidades mil para Nara, né? Parabéns, Nara. Parabéns, é, para Nara. Parabéns pra você. Que está comemorando o aniversário hoje. Tem mais mensagem. Oi, bom dia, estou ligado na amizade, sou Arias. Como é esse nome aqui, meu? Arias ou Arias? Sou Arias, Arias. Que nome é esse, meu Deus do céu? De Morrinhos, moro em Curitiba. Alô, Curitiba! Salve, salve, Curitiba! Bom dia! Bom dia! Um abraço pra vocês. Quem está desejando aqui é o Arias, né? Arias, Arias, sei lá. Bom dia, toca aí, Paula Fernandes. Beijo bom, Cássia do Miranda. Já tocamos, Cássia, bom dia. Bom dia, amigo Nildo! Bom dia! Oh, rapaz! Aqui é o Daniel do Jorge. Toca aí a música do Pablo. Chora não, bebê! Ah, miserável! Ah, miserável! Bota a música dessa aí até o bebê aqui chora. Ai, mamãe! Acha bom, né? Tem pena do papai. Ora, se não tem pena do papai com a música dessa do Pablo. Do Pablo. Do Pablo. Do Pablo. Chora não, bebê! Quem mais? Bom dia, Nildo. Aqui é Virgínia. Olha, ah, foi a Virgínia. Legal, Virgínia. Bom dia pra você, tá? Bom dia. Bom dia! Oi, sou Mara, do bairro do Cruzeiro. Eu quero uma música do Enzo. Pode ser do Enzo Rabelo? Do Melô do Pedreiro, pode? Melô do Pedreiro. É porque o nome da música é Tijolim por Tijolinha, vai. Então tá bom, pediu, a gente toca. Bora! Na sua amizade FM, Enzo Rabelo, Tijolim por Tijolim, com Zé Felipe. Bom dia! Bom dia! E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você.